Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E se alguém pensou que essa pandemia do coronavírus ia estragar a nossa experiência com o RuPaul's Drag Race nesse ano, está bem equivocado, já que finalmente foi anunciado o elenco oficial da quinta temporada do All Stars. No início do ano, a produção do show divulgou que o All Star 5 iria rolar a partir de 5 de junho numa nova emissora, Showtime, que faz parte dos pacotes a cabo das redes americanas de televisão. Porém, com a pandemia do coronavírus, ficou aí no ar se essa nova temporada ia rolar ou não, porque muita coisa mudou na programação das TVs dos Estados Unidos, não só lá, mas também aqui no Brasil e fora. Então ficou essa incógnita, vai ter All Stars ou não? E vai continuar sendo no Showtime? E aí, finalmente, o elenco foi anunciado e também anunciaram que All Stars 5 vai continuar na VH1. Então, todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque se tá na VH1, a gente consegue ver normalmente. Se vai pra outra emissora, aí complica mais. Mas então, vamos lá, né? All Stars 5. A gente andava bem assim, um pouco cansado de All Stars, porque os últimos anos foi uma coisa muito, muito complicada acompanhar o show, porque tem sido bem polêmico algumas decisões, especialmente a final. Se num ano eles decidem jogar no top 2 pessoas que, se a gente for olhar o desempenho na temporada, não merecia estar ali, em outro ano eles vêm e me coroam duas drags. Então All Stars tem sido uma experiência muito, muito polêmica, mas que no fim do dia a gente adora, porque são drags que a gente já viu em Drag Race, gostaria de ver novamente participando do show, então sempre é bom ter essa chance de ver essas lendárias rainhas voltando pra frente da nossa tela. Sem contar que depois, né, do All Stars 4, que pegou meio mal, pelo menos pra mim, por ter esperado muito e não ter recebido nem um pouco do que eu tava esperando, deu um desânimo nessa ponte de uma temporada pra outra, mas depois com esse anúncio, mesmo sendo um anúncio delas entrando na sala de trabalho porque não tiveram tempo de gravar os comerciais e a promo dessa temporada, até que deu um gás a mais, porque eu achei muito balanceado esse cast. Claro que pode acontecer a mesma coisa do All Stars 4, de não terem lidado muito bem umas com as outras, mas eu achei bem balanceado esse cast por ter bastante queen antiga e não ter só aquelas queens mais novas. Então eu tô empolgado também pra começar o podcast, pra comentar o que eu acho de algumas, o que eu acho de outras, e também comentar um pouco das, entre aspas, polêmicas, né, que o pessoal já tá comentando nas redes sociais de não gostar de uma certa drag que tá ali no meio delas. E já que esse podcast é pra gente falar sobre as nossas expectativas com o All Stars 5, a gente resolveu convidar mais um fã do show pra bater esse papo conosco. É o Juan Julian, adorei esse nome, é uma coisa bem mexicana e tal, e ele pode até mesmo falar um pouco mais, que é fã do show há muitos anos, adora Drag Race, e quando eu convidei ele adorou o convite, porque nós fãs adoramos falar sobre as drags, sobre esse programa que tanto mexe conosco. Então, Juan, por favor, se apresente pros nossos ouvintes, fale de onde você é, o que você faz, sua idade, se quiser, mas se apresente aí pra gente e depois disso vamos começar a falar sobre o que esperamos sobre a quinta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Oi, oi, gente. Oi, Rod. Oi, Saulo. Primeiro quero agradecer o convite. Como você é sempre ótimo falar de Drag Race, principalmente no meio dessa pandemia, né? Desse caos, toda oportunidade que a gente tem de falar de alguma coisa que não seja o apocalipse, ela é muito bem-vinda. É Juan Julian, na real. Eu sei que é demais pra falar o Jota com duas sonoridades diferentes. E eu sou escritor, sou roteirista. Então vamos falar do elenco desse All Star 5, mas vamos falar em ordem alfabética. Começamos com Alexis Mateo, top 3 da terceira temporada de RuPaul's Drag Race. Participou também do All Stars 1 e eu adoro. Pra mim é uma das drags mais lendárias que já pisaram no show. Eu acho ela muito carismática, muito divertida. Ela também vem do mundo dos pageants, dos concursos de drag. E assim, é uma das minhas torcidas pra chegar na final. Eu acho que ali na terceira temporada ela foi uma grande competidora, merecia demais. Demais ter ganhado, mas eu acho que, né, a gente teve um top 3 na terceira temporada muito forte, então se ela tivesse ganhado também pra mim seria fantástico, mas não ganhou, tudo bem, vida que segue, porque a Raja também é uma grande rainha, mas eu tenho assim uma queda muito grande pela Alexis Mateo, adoro ela, e ela trouxe pra gente grandes bordões, tipo BAM! E, né, ela é mãe da Vanessa Vendi Mateo, que participou aí da 10ª e da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, então Alexis Mateo, eu torço muito pra que ela brilhe nessa nova temporada do All Stars. Eu também gostei bastante da Alexis Mateo, e principalmente no All-Stars, porque ela fez parte, né, daquele... Eu divido a temporada 3 em duas partes, que seria o elenco bagaceira e o elenco mais sério, que leva tudo a sério, que é o grupo da Raj e o grupo da Shangela. E ela veio do grupo da Shangela, que, assim, o primeiro episódio do Untucked da terceira temporada, eu me mijei de rir com ela. E uma das coisas que eu gosto nela, e que também acabou fazendo, assim, grande parte dos grupos que eu e o Salo a gente tinha feito e entrado e comentado, é esse senso de moda dela meio ser considerado bem brega, bem camp pra alguns. E é uma das coisas que eu gosto bastante. Ela também é uma drag muito enérgica, engraçada, não por forçar uma graça, mas porque ela realmente é engraçada desse jeito que ela é, meio sem noção, digamos assim. Então eu tô bem animado pra vê-la. E também, como ela chegou tão longe na temporada dela, eu espero que ela chegue longe nessa temporada de All Stars também. Aí eu também tô muito animado com a Alexis, principalmente porque ela faz parte desse grupo de queens que participaram antes do programa ficar tão popular, né? Principalmente antes da sexta temporada. Então eu acho bem positivo dar espaço pra essas queens, né? Tipo, esse novo público de Drag Race que talvez não conheça a Alexis. Fico bem empolgado por ela. Mas, gente, eu fiquei muito incomodado com aquela luvinha na mão dela. Aquela luva não estava cabendo. Eu fui ver os promos com aquela luva. Sei lá, eu não gostei muito do look de entrada dela, não. Apesar de conversar bastante com a identidade dela como Queen. Mas eu acho que essa é a graça da Alexis Mateo, né? Ela sempre tem algum elemento ali que destoa do que ela tá fazendo e que faz a gente ficar meio que vidrado nesse elemento. Porque, assim, o senso fashion dela não é o que o público atual de Drag Race tá acostumado ou espera ver. Porque o povo tá muito ligado nessa questão das drags fashionistas que vão estar lá nos desfiles de modas de Paris, Nova York. E Alexis Michelle, ela é muito fiel a esse estilo mais camp, mais cafona, e o que é lindo, maravilhoso. Eu acho que é muito bacana a gente ter diversidade na drag e não ficar apenas focado num estilo específico. E a Alexis Mateo, pra mim, tem esse fator. E o que o Juan falou, eu acho que é uma das coisas que mais me empolgaram com o elenco dessa quarta temporada. O fato de metade das drags serem das primeiras temporadas de RuPaul's Drag Race. Porque os últimos All Stars focou muito mais nas drags das temporadas mais recentes, ignorando as drags antigas. Então agora, quando eles trazem essas drags das primeiras temporadas, no caso terceira, segunda, é muito bacana, porque o novo público que descobriu o show recentemente vai ter a chance de se apaixonar por essas drags que a gente já adora desde sempre. E uma outra coisa também legal de acompanhar uma drag antiga é que a gente realmente vê uma evolução enorme da temporada que ela participou para essa atual. Ah, eu acho super pertinente isso, o Rod, porque ela é diferente, sei lá, de participante como a Fifi O'Hara, né? Ela evoluiu, como você falou, mas ela faz isso, né? Ela se mantém fiel àquela identidade dela, àquela essência dela, que é o grande diferencial dela para as outras queens, que é essa questão de ser camp e de ser, tipo, assumidamente brega e de todo esse carisma. Então é legal ver que ela mantém essa essência, essa identidade, mas ao mesmo tempo ela tá mais polida, né? Mais amadurecida também no drag dela. Ai, tô muito animado pra Alexis. E depois veio uma que eu confesso que é a que eu menos tô empolgado em assistir nesse All Stars, que é a Blair Sinclair. Ela participou da 10ª temporada e é isso. Não tem muito mais o que falar, não. Assim, eu também não tô super empolgado pra ver a Blair, mas eu acho que ela é que tem a melhor história desse elenco. Porque ela tem uma narrativa de amadurecimento, assim, que fica claro até na roupa que ela usou, né? Quando eles comparam o discurso dela na temporada dela com agora, e o estilo dela, e dela falar que eu cresci, tô mais amadurecida. É uma narrativa cativante, assim, de ver que ela cresceu, ela desabrochou, principalmente depois daquele final tão pesado dela na temporada dela, que ela fez aquela declaração super pessoal, como se fosse uma historinha, assim. Então, eu acho que ela tem bastante potencial, assim, nessa nova temporada de All-Star, principalmente por essa narrativa de superação, de amadurecimento e de agora eu cresci. Eu acho, sim, que todas as drags, quando voltam pro All-Stars, elas vêm também de uma onda de amadurecimento, que é normal pra todo ser humano, né? A gente tá vivendo, a gente tá amadurecendo. Espera-se. Mas a minha questão com a Blair é que eu nunca morri de amores por ela, então ela não é uma drag interessante suficiente pra despertar o meu interesse, entende? Então, eu espero, sim, que ela tenha amadurecido, que ela mostre ser uma grande competidora, o que a gente não viu dela na 10ª temporada, mas dessas 10 rainhas do elenco, ela é a que menos desperta aí o interesse da minha parte. Eu ia comentar justamente isso, dessa evolução, dessa narrativa que ela tem de meio que saiu de uma fase criança pra ir pra fase adulta. E isso já foi, assim, bem visível após a saída dela na temporada dela. Depois de alguns meses, ela apareceu, assim, mudou o estilo de peruca que ela usava, o estilo de maquiagem também acabou mudando um pouco. Pelo menos no que a gente já pôde ver nessa entrada dela, nessa foto que acabou saindo dela, é que ela realmente evoluiu nessa questão de sair dessa aparência menininha que passou realmente pra uma puberdade e agora tá um mulherão. Realmente realmente dá pra ver isso, mas não é aquela drag também que me cativa. Pelo menos nesse primeiro instante, ela tá mostrando aquele lado fashionista que muitas gostam de mostrar, o que a gente meio que categoriza como drag de Instagram. Mas como a narrativa dela pegou isso de, ah, eu saí de uma fase menininha, agora eu tô numa fase mulher, eu espero que fique bom e fique engraçado pro programa também. Porque tem muitas coisas assim, se você for pensar na parte cômica e entretenimento do programa, ela pode usar isso de diversas formas pra acabar favorecendo ela e pra gente também tirar essa visão de fashionista e ver como uma queen que consegue fazer de tudo. A Blair, ela conversa muito com esse público mais jovem de Drag Race, né? Até nas referências dela, naqueles vídeos do Meet the Queens, que eles perguntam qual é o crush favorito de cada uma, e ela fala, ah, o meu é o Zac Efron. Então, acho que ela, tipo, definitivamente vai ser fan favorite, porque ela é muito relacionável com essa galera mais novinha que começou a assistir Drag Race, assim, depois da sexta temporada e tal. Eu, particularmente, tô animado pra ver a Blair, que eu gosto muito dela. Eu acho que aí que também tá a grande diferença, né? Eu e Rod somos gays da velha onda, né? A gente curte o que é Alex Mateu, igual a gente falou. Então, assim, a gente quer ver as drags mais velhas, com maior tempo de estrada, essas drags bem old school mesmo, porque também conversa um pouco mais com a gente atualmente. Então, acho que tem tudo a ver isso. A Blair Sinclair conversa mais com o público novinho do programa e tá tudo certo. Acho que o bacana do All Stars é exatamente isso, trazer drags com perfis diferentes pra agregar esse público diverso que o show conquistou nos últimos anos. E isso acho que tem muito a ver também com a próxima drag, que digamos que é a mais polêmica da temporada. E não é polêmica por se envolverem assuntos controversos, mas polêmica porque muita gente preferia ver outra drag ali em vez dela, que é a Derrick Barry. A Derrick Barry foi uma das grandes personagens da oitava temporada, não só pelos dramas e pelos babados que ela se envolvia, mas porque a drag dela ali na competição teve uma história que foi desabrochar no momento em que ela foi eliminada, que a Derrick vinha numa trajetória de se descobrir como drag, o que ela queria mostrar pro mundo com a arte dela, além de ser uma impersonator da Britney Spears. E aí, quando chegou finalmente nesse momento dela se desabrochar e sair dessa concha de Britney Spears, ela foi eliminada. E quando ela entra na sala de trabalhos do All Star 5, o que ela faz? Ela me volta com a Britney Spears. Então acho que vai ser um grande momento da gente descobrir se ela realmente evoluiu e conseguiu deixar essa parte da Britney Spears um pouco mais de lado, que eu reconheço, faz parte da arte dela, então não tem como ela renegar a sua origem, e nem deveria. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ver mais da Derrick, não apenas dessa pegada mais impersonator dela. Mas, enquanto muita gente acha que ela não evoluiu nada, que ela é fraca, eu sempre gostei, assim, da personalidade da Derrick. Eu acho ela divertida, e mais ainda, ela é muito delusional, né? Ela acha que tudo que ela faz é maravilhoso, que ela tá fazendo o melhor desafio, a melhor personagem, então isso que me empolga muito pra vê-la, porque ela tem um senso de humor único que é só dela, e que é maravilhoso de acompanhar. Então torça aí para que a Derrick seja uma grande surpresa e supere essas expectativas negativas que estão em cima dela. Ah, eu não consigo esperar nada de positivo dela mesmo, não. Como você disse, é uma grande incongruência ela falar no spot dela lá que ela quer superar essa imagem da Britney, que ela é uma drag pra além de ser uma performer de Britney Spears, e ela entrar na workroom, assim, interpretando a Britney, né? Logo, a primeira imagem dela, o primeiro contato dela com a nova temporada é justamente reiterando a imagem que ela diz querer abandonar. Então, ai, preguiça da Derrick, assim, esse humor dela me incomoda. Acho que ela é muito autocentrada, assim, ela de fato é delusional, ela acha que ela é realmente, assim, super inovadora e diferente da Chad Michaels, né? Ela não consegue conciliar, assim, a arte drag dela, a identidade dela como drag, com a imitação dela. Pra mim, ela é só a Britney, assim, e eu acho que pra muita gente. O que a gente comentou agora há pouco dessa questão de velha guarda e nova guarda, eu considero a Derrick de uma velha guarda. Mesmo que ela faça uma imitação da Britney, ela já é velha. Ela já tem quase 40 anos. Por isso que eu acho que ela acaba atraindo mais esse público antigo. Eu gosto dela por essa questão de humor que ela acaba trazendo, e eu acompanho o programa que ela faz junto com a Kimora Black, que é Wait What, que tem na Wall Plus. E pelo que eu vejo lá, a questão do humor dela, ela consegue ser engraçada sem estar nesse personagem Britney Spears. Mas a maquiagem, o rosto dela, a gente sempre vai acabar remetendo a Britney Spears, porque ela é a imitadora, foi a imitadora e ainda continua sendo uma das imitadoras oficiais que fez a Britney em Vegas. Eu tô animado pra vê-la porque, pelo menos nessa programação que tem na Wall Plus, ela é engraçada, e ela é engraçada, não é aquele engraçado de forçar uma graça que eu acabo vendo em alguns programas da Wall Plus. E uma das coisas que eu acho, assim, o ápice da comédia pra ela foi ela ter feito aquela sobrancelha na oitava temporada. Aquilo pra mim tá marcado, assim, na história de Drag Race como uma das cagadas mais engraçadas já feitas no programa. E ela dá risada disso hoje em dia. Então, o que eu acho legal dela é isso. Ela consegue olhar pra trás e dar risada disso. E uma das questões polêmicas que eu falei, que o povo fala, assim, que não quer vê-la porque acha ela muito exagerada, vai trazer esses certos tipos de brigas, de intrigas, eu acho que ela tá querendo realmente tirar esse lado de briga. Não que ela vá querer tirar esse lado de, ah, eu não quero parecer mais uma Britney Spears nessa temporada. Eu tô confiante de que ela vai mostrar ainda essa Britney Spears, mas ela vai querer desapegar desse lado que ela teve com a Bob de ter uns arranca-rabos no meio dos episódios e desafios. E a gente volta pra mais uma drag da velha guarda de RuPaul's Drag Race, que é a India Farrah, da terceira temporada. E, gente, o que seria da India Farrah sem a I'm First tê-la carregado na terceira temporada durante o lip sync? Essa é uma das coisas que ela até pontuou quando entrou na sala de trabalhos, que ela é mais lembrada por ter sido carregada pela Mimi. E, de fato, é isso, né, gata? Vamos agradecer a Mimi por ter te carregado, porque eu acho que sem isso ninguém ia lembrar direito quem é a India Farrah. E não falo isso pra desmerecer o trabalho dela como drag, porque, pelo que eu já vi, ela tem um trabalho muito consistente fora de Drag Race, ela faz shows maravilhosos que as pessoas ficam encantadas, mas assim, falando sobre RuPaul's Drag Race, o ápice da participação dela foi ter sido carregada pela Mimi First. Além disso, não teve nada ali de relevante dela no show que me fizesse ficar super empolgado pra vê-la de novo. Eu só quero vê-la porque ela é uma dessas drags antigas que eu acho que merece uma segunda chance no show, sim. Mas fora isso, não tem nada ali na arte dela, dentro do programa, que me faça ficar super empolgado pra vê-la. Então, tomara que esse All Stars venha pra poder mostrar essa India Farrah que a gente não conseguiu ver na terceira temporada. Eu espero que agora, como ela vai vir com essa ficha limpa pra algumas pessoas, eu espero que ela acabe atraindo esse público pro estilo de drag e pras coisas que ela faça. Porque dá pra ver que ela tem potencial, mas se ela ficar só nessa figura de pageant queen, velha guarda, e não fizer nada assim atrativo, de engraçado, entretenimento pro público mais jovem que não a conhece direito, ela vai continuar mesmo sendo lembrada pela Mimi. Eu gostei da entrada dela, né? Ela fez referência à roupa da Gaga. Não lembro qual foi a edição que a Gaga participou, mas é a mesma silhueta. Eu gosto do fato dela, tipo, embrace, né? Dela, tipo, pegar pra si essa coisa do old school. Acho que vai ser a historinha dela na temporada, vai ser ela reiterando, né? A relevância de ser uma queen antiga e de ter feito parte das primeiras temporadas. Mas eu tenho medo que aconteça uma coisa meio similar ao que rolou com a Morgan McMichael no All Star 3, no sentido dela acabar saindo nos primeiros episódios e ser esquecível, sabe? Meu medo, assim, eu espero que ela fique bastante, pra gente conhecer mais dela. Acho que na própria temporada dela, não deu para ver direito isso que vocês estão dizendo, né, ela é lembrada por ser levantada pela Mimi, então eu espero que ela consiga deixar pelo menos uma marca, assim, na história de Drag Race. E por fim, a gente tem uma das drags mais carismáticas de todas as temporadas de RuPaul's Drag Race. A senhorita Airline, ou, em drag, Jujubee. A Jujubee, ela apareceu pela primeira vez na segunda temporada de RuPaul's Drag Race e chegou no top 3 sem ter vencido um único grande desafio. O único momento em que a Jujubee conseguiu, de fato, vencer alguma coisa foi no mini desafio do Reading, quando a RuPaul abre a biblioteca para as drags se gongarem. Esse foi o momento em que ela mais brilhou no show, a ponto de ganhar um mini desafio. Mas o mini desafio não vem essa temporada. Então foi muito broxante para a trajetória da Jujubee chegar na final, não só da segunda temporada, mas como do All Stars 1, sem nenhuma vitória relevante. No All Stars 1 ela também chegou na final sem nenhuma vitória. Mas é aquilo, ela tem um carisma tão maravilhoso, tão gigante, que ela não precisa de vitória para mostrar sua importância na competição, para mostrar sua relevância, para mostrar como sua arte drag é maravilhosa e que acima de tudo ela merece sim uma coroa. Eu lembro que as primeiras drags a pisarem no Brasil, quando elas começaram a fazer turnê pro nosso país, foi a Jujubee. E nos lugares que ela passou, foi a unanimidade do público. Quanto ela é carismático, quanto ela é maravilhosa e como as pessoas queriam estar ali, na presença dela, convivendo com ela, porque ela emana essa luz e esse prazer que é estar na sua companhia. Por mais que a Jujubee tenha um trágico histórico na competição de não vencer nada, ela pelo menos é uma drag muito maravilhosa, muito carismática e que, ao ser apresentada pro novo público do show, com certeza vai conquistar milhares de fãs que vão ficar por aí também, passando a palavra da Jujubee pra frente. e a Jujubi no programa, ela tem meio que uma trajetória parecida com a da Blair, nesse sentido da Blair ser menininha e agora ser uma mulher, e a Jujubi era uma mulher e agora tá parecendo mais uma senhora. Eu não tô gongando, mas é o que tá dando a impressão. Ela tá lembrando muito uma tia que eu tenho, e eu já vi bastante comentário sobre isso, mas é inegável que ela é carismática, é engraçada, e ela também durou na segunda temporada, mesmo sem ganhar desafio, até o top 3, e no All Stars 1 ela também ficou bastante tempo, mesmo sendo aquele trágico desafios em duplas, mas foi também legal de assistir, e eu também tô achando legal ela voltar pra ela continuar mostrando isso. E, além de Drag Race, ela se tornou, assim, uma drag bem sucedida, porque ela, junto com Torgen, a Bibi Zahara e a Alexis Michelle, tem um outro programa na TLC, que é o Dragnificent, que é meio que um drag you pra mulheres que vão se casar ou que vão pra algum tipo de formatura. Então é bem legal vê-la, assim, ela nesse momento, que tem dois programas com ela. Ah, eu amei a Jujubi. Ela é muito engraçada, como vocês disseram. Ela já fez a marca dela em Drag Race. Eu acho que ela vai entrar na mesma categoria que drags como a Manila, a Bendel, assim, de... Cara, não importa se ela vai ganhar ou não, assim. Ela não tem como ela não ser um dos destaques da temporada. E eu adoro que ela incorporou essa persona aí da senhora. Ela mesma falou que a roupa dela da entrada, né, faz uma analogia direta com a roupa que ela usou no primeiro All Stars. Que ela ficava se zoando, falando que, meu Deus, eu pareço uma vendedora de shopping. E aí agora ela virou a dona do shopping. Então... Tô muito animado pra ver a Jujubi, como vocês disseram. Ela é uma drag super carismática. Eu acho que ela mistura muito bem a coisa da velha guarda com esse humor mais atual de Drag Race, esse humor mais absurdo, esse time cômico, sabe? Autodepreciativo, eu amo, assim. Eu acho que ela é a Hannah Montana de Drag Race e une o melhor dos dois mundos. Então eu tô muito empolgado pra ver a Jujubi. Aí você já vem as referências dos nossos convidados, né? Eu já tô na casa dos 30. O que, que eu assisti? O Maluco no Pedaço. Aí o Juan, Julian, via Hannah Montana. Então a gente vai vendo aí, realmente... As gerações. Hannah Montana, tudo, gente. Drag, ó. Quem disse que mulher não pode fazer drag? Miley Cyrus já fazendo drag no Disney Channel. Exatamente. E aí, depois que a gente, né, viu Jujubi, veio uma das drags que eu venero desde a primeira vez que eu botei meus olhos nela na terceira temporada. Vou fazer só um breve parênteses aqui, porque no nosso primeiro podcast, quando a gente se apresentou, eu devo ter comentado sobre isso. Quem deve estar nos ouvindo mais recentemente e não ouviu os primeiros, não deve saber disso. Eu comecei a ver RuPaul's Drag Race pela terceira temporada. Na época, eu não conheci nada do show e queria assistir uma temporada que fosse legendada. Embora eu saiba inglês, Drag Race tem muitas gírias que, se você não tá por dentro do significado dessas gírias, você fica perdido mesmo sabendo inglês. Eu consegui, então, achar só a terceira temporada na época legendado, e aí eu baixei e assisti. Então, eu tenho um carinho imenso por essa temporada, porque foi a temporada que me apresentou esse universo que hoje eu tanto adoro. Então, as drags dessa temporada, por mais que várias delas eu tenha uma certa preguiça, e já comentei em alguns lugares, eu adoro a terceira temporada, é uma das favoritas da minha vida. Eu tenho um carinho imenso pelas drags dessa temporada. E a Mariah Paris Balenciaga, pra mim, é uma deusa, e eu sempre fiquei muito, muito ansioso pra vê-la novamente em RuPaul's Drag Race. Ok que pra ela ter participado da terceira temporada e ter durado até que demais, assim, então ela só poderia voltar no All Stars. E que bom que vai ser nesse de agora, com outras drags antigas também. Eu já tô imaginando ela ali interagindo com a Alexis Mateo, com a India Farrah, as amigas da temporada, né? E vai ser muito divertido, porque a Mariah, ela vem dos balls. Ela, diferente da maioria das drags que vem dos pageant, ou então que são fashionistas, ou as drags do Instagram, a Mariah, ela vem da cena ball, que é onde, né, vem essas grandes famílias que fazem disputas de Vogue, disputas de moda, e ela mostrou um pouco disso na competição. Eu gostei bastante que ela tem um senso de humor muito, muito dela, é um senso de humor muito próprio. Ela gonga, mas mantém a classe, fora que é uma das maiores transformações drag. Quando ela tá desmontada é uma pessoa, e quando ela se monta ela é outra pessoa completamente diferente, uma mulher belíssima, que, nossa, eu fico sem palavras, porque eu venero a Mariah, eu amo ela demais. Então, quando eu fiquei sabendo, lá na época dos rumores, que ela está no All Star 5, eu fiquei muito, muito empolgado, porque eu adoro ela. E quando ela foi eliminada na terceira temporada, depois do Snatch Game, eu fiquei arrasadíssimo, arrasadíssimo. E quando teve episódio do Makeover, que os jurados poderiam trazer uma nova drag pra competição, tanto a Chandler quanto a Mariah já estavam fora, mas eu torci pra que alguma das duas voltasse. Infelizmente, não foi, né? Foi a McCarmen, desperdício de vaga. Mas, enfim, eu amo demais a Mariah. Eu acho que ela é muito engraçada, ela é muito elegante, e eu tô torcendo aí que ela arrase, e por mim que vença a temporada. Porque se eu for falar uma pessoa que eu gostaria que vencesse, eu já garanto aí que, embora tenha outras favoritas, mas Mariah, Alexis Mateo é meu top 2 do coração. teve uma fala dela, que ela tava falando que as drags são meio que progressoras, e ela é meio que uns 3 minutos, 2 minutos de militância naquela época da Season 3, e passou um trecho disso nessa entrada dela. Então eu gosto bastante dela, porque ela também tem esse estilo de transformação enorme, de homem pra drag queen, e o humor também dela conta bastante, que em alguns programas que ela acabou fazendo da Wall Plus, ela se mostrou ainda ter aquele humor bem bagaceiro, bem louco. Ela não liga muito pra essas críticas que pode acabar ferindo os sentimentos dela, no sentido de ela responder, mas só que ela responder com essa certa classe que o Saulo falou. Então eu tô muito empolgado de vê-la novamente, e se tiver um formato de Untucked, eu espero que ela no Untucked seja assim, igual ela foi, descontraída, engraçada e menos bêbada, né? Porque a gente sabe que hoje em dia no Drag Race não tem como ficar tão bêbada assim, mas vai ser engraçado de vê-la no programa. Ah, eu acho que o mais legal da Mayara é justamente isso. Ela tem uma realeza, tem uma classe, uma postura, assim. Ela é um mulherão e é quase, você olha assim, parece, sabe, inacessível, assim. E aí ela vai e solta umas frases tão absurdas e bagaceiras, mas sem perder a postura, e é muito engraçado. E é muito único, né? Quando ela entra e ela faz referência, ela fala da Shangela, ela tava poderosa e maravilhosa, e ela fala que ela tá vestida como uma versão prostituta da Judy Jetson. É genial, assim, porque ela tá falando aquilo ali com uma classe. E, ai, eu tô muito animado pra ver mais dela. É, espero que a ausência do álcool não interfira na comédia de Mariah... Nossa, é Mariah ou Mayara, gente? Mariah. Eu ouvi falar Mariah. Mariah, eu tô falando Mayara. Ai, nossa. Pros Estados Unidos, ainda acho bem... bem difícil alguém chamar Mariah, nem eu, tá vendo? É que é complicado falar Mariara. Elas não são sertanejas, eu te garanto. Isso aí é com a Jade Jolie. É Mariah Paris Balenciaga. É isso, eu acho ela que é perfeita, elegante e bagaceira ao mesmo tempo. Coisas ótimas pra ser, tipo, a comédia dela. E ela não se esforça, né? Diferente de algumas queens que precisam. Fiquei muito feliz com ela sendo escalada. Sabe o que eu acho legal? A gente teve uma mudança brusca no estilo das drags que participaram do show nos últimos anos. Até a sexta temporada, foi uma coisa bem dividida, assim. No caso das old school, das pageant, das fashionistas, que nem tinham muito. E a partir da sétima temporada, mudou o público. Veio drags mais novas, mais fashionistas, bem mais focadas em moda. E essas drags mais tradicionais foram ficando de lado. Então, quando a gente tem esse All Star 5 agora, trazendo essas drags das antigas, isso aquece muito meu coração. Porque esse foi um dos motivos de eu começar a curtir muito Drag Race. Quando eu comecei a ver o programa, eu achava que ia ser uma coisa bem chata, que seriam só drags desfilando, batendo cabelo e dublando. Não que isso seja ruim, mas eu acho que só isso se torna repetitivo e não tem tanta graça pra assistir. Só que Drag Race mostrou ser além, porque tem desafios dos mais variados assuntos, das mais variadas dificuldades. Logo, traz um teor de novidade a cada nova semana. E quando o Drag Race passa a focar mais nessas drags novinhas e que são muito politicamente corretas no que elas vão falar, na postura que elas vão ter, isso perde um pouco do brilho do programa. E quando eu falo politicamente correto, não é no sentido de ofensas gratuitas ou de discursos de ódio e intolerância. Eu falo politicamente correto no sentido de serem personagens criados especialmente pra estar no show. Drags que não entram em atrito, drags que não vão falar mal uma das outras, que são assim, perfeitinhas pra vender essa imagem de drags que são pra todo mundo, saca? E eu acho que isso é um problema, porque a gente sabe que drags são personagens desbocados, que falam palavrão, que tretam, que tem o ego inflado. Isso é o bacana. Essa complexidade das drags que faz com que a gente se apaixone por elas. E é por isso que eu tô muito empolgado com esse elenco do All Star 5. Porque trouxe pra gente drags que vem de uma época que elas não estavam muito ligando pro filtro, não. Na verdade, elas não tinham filtro nenhum. Só a Season 1 que tinha filtro, e era um filtro bem horroroso, né? Mas isso nunca impediu das drags serem maravilhosas e serem polêmicas e controversas. Porque eu acho que o ser humano, ele é fascinante dentro dessa complexidade que ele representa, que ele é. Pessoas muito bem formatadas, perfeitinhas, que têm um comportamento X, eu acho que são pedantes, cansativas, e que a gente não tem muito interesse de se relacionar, porque vão ser pessoas que sempre vão nos causar algum tipo de antipatia. E eu acho que as drags das primeiras temporadas de Drag Race têm esse dom de fazer com que a gente se empolgue pra ver o que elas têm a mostrar, o que elas têm a apresentar, por serem drags muito, muito divertidas e autênticas. Acho que a gente não pode esquecer que Drag Race foi justamente tão popular por mostrar um tipo de drag mais higienizado, né? Por exemplo, o tipo de arte drag que é exposto em programas como Drácula é completamente diferente. Acho que o RuPaul consegue conversar com todo mundo, né? A partir do momento em que ele começa a apresentar essa drag mais polida, essa drag mais higienizada mesmo, assim. Aí não tô fazendo juízo de valor, se isso é positivo ou não. Então eu espero que essa temporada mude um pouco isso, sabe? Consiga pegar esse público que já tá estabelecido e que não vai abandonar a série, assim, já pisgou esse público mais mainstream e trazer mais diversidade, né? Drag pro programa, que é a proposta original. Então, a gente tem outra drag que foi da 10ª temporada, mas ela tem todo o perfil de ser uma drag das primeiras temporadas, que no caso é a Mayhem Miller, que inclusive é amiga da Raven, da Mariah, da Morgan McMichaels. Mayhem Miller participou da 10ª temporada e venceu o primeiro desafio, que foi um desafio de costura. Porém, esse foi o melhor momento dela na competição. Depois disso, ela foi numa curva descendente que só caía, só descia. E coitadinha, quando foi eliminada, a gente até agradeceu, porque ela nem se queimava mais na competição. Mas eu gosto da Mayhem Miller. Eu acho que ela também tem esse senso de humor mais old school. E ela é muito elegante. Como ela diz, né? Ela não chega a trazer a festa. Ela encerra a festa. Enquanto na 10ª temporada ela disse que ela era a festa. Então eu torço pra que tenha tido aí uma evolução da arte dela. E que, acima de tudo, que ela agora esteja mais madura pra pressão do jogo. Porque eu acho que o que mais pesou nela na 10ª temporada foi não saber lidar com a pressão do jogo. Ela é carismática, ela é divertida, mas não soube aproveitar aí essa grande plataforma que é o show, mas que tem as suas dificuldades que são necessárias para uma competição. Eu acho que ela vai entrar bastante nesse grupo das bagaceiras que eu mencionei, a Mariah e a Alexis, porque ela tem um estilo parecido, similar, e também ela fala umas besteiras, assim, de vez em quando, nível Mariah. A evolução que eu quero ver nela é ela não ficar, tipo, só na dela, aceitar o que o povo tá mandando ela fazer, que foi isso que fez sair na temporada dela. Na hora de separar os papéis, ela fala, ah, me dá qualquer um, tipo, ah, você me deu isso. Aí, do nada, troca o papel, ela fala, ah, não, tá tudo bem, pode fazer o que você quer, eu faço isso daqui. E, tipo, não bate o pé. Então, eu espero que nessa temporada ela tenha mudado nesse quesito, de que como All Stars é meio que sempre desafios, assim, em grupos, eu espero que ela tenha mudado e bata o pé e fala, ó, eu não quero fazer isso, senão eu quero fazer de tal jeito, e se eu fizer de outro jeito, eu não vou me sentir tão confortável, mas não que seja assim, sempre reclamando, mas que seja algo que ela consiga identificar que ela não vá se sair tão bem se for uma outra pessoa dirigindo ela como uma coisa que ela não está acostumada de fazer. Então eu espero bastante que ela tenha evoluído nesse quesito. E uma das outras coisas que eu também tinha mencionado em podcasts anteriores é que a equipe e a RuPaul sempre preza pra aquelas drags com o nome grande de cidade grande. E na temporada dela eu achava que ela ia ser uma das protegidas, o que não foi o caso, mas que também foi bom, que a gente até comemorou pra ela ter saído ali, pra ela não ter queimado a imagem no programa como uma pessoa que tava ali sendo protegida e pegado o ódio dos fãs por conta disso. Eu acho que a Mayhem é uma das que, assim, olhando pro elenco, acho que provavelmente ela vai chegar até a final. Eu confesso que ela não me pegou muito na temporada dela, justamente no contexto da competição. Ela não conseguiu mostrar tanta versatilidade, né? Mas eu lembro de assistir o especial de Natal, aquele especial de Natal que teve na Netflix, e eu fiquei completamente apaixonado pelo look dela, assim, foi uma coisa completamente diferente do que todas as outras estavam fazendo. E do humor dela também, né, naquele episódio, que eu acho péssimo, mas pra mim ela é um dos destaques positivos. E depois eu fui procurar ela, e tem aquele gif do The Drama que viralizou, então eu pude ver que ela é muito mais do que aquilo que ela entregou na temporada dela, né? Que se ela conseguir transmitir, se ela conseguir levar tudo isso pra dentro da competição, ela definitivamente aí pode ganhar, assim, All Stars. Eu tô bem feliz com a escalação dela. A Mayhem, ela tem um perfil de drag que é muito recorrente em Drag Race, que é aquela drag que é muito boa no que faz, mas que não sabe lidar com a pressão da competição, e aí acaba se perdendo. Quando você cita o especial de Natal, a gente vê basicamente isso, ela mostrando ter uma grande personalidade, ter um humor muito afiado, ser muito carismática. Mas qual que é a diferença do especial de Natal pra 10ª temporada? O fator competição. As drags ali não estavam competindo, estavam simplesmente fazendo um programa especial de Natal, e aí, nesse formato, ela conseguiu se soltar muito mais. Então, espero que após o especial de Natal, após toda a repercussão e embalo que a carreira dela conquistou com o show, ela vem mais preparada pra esse All Stars e mostre do que é capaz. Porque se ela continuar na mesma vibe que foi a 10ª temporada, eu acho que a gente não vai ver muito dela na competição, não. E a outra drag que também se sente assim, pelo menos na temporada dela, foi meio presa em querendo ser perfeita, é a Miss Cracker, que pelo menos nessa entrada que ela teve me deixou um pouco mais empolgado do que na temporada dela, porque na época eu não entendi, assim, o hype que fazia o tanto em cima dela. Porque falavam que ela era muito engraçada, que ela era, tipo, estilo Bob, de porra louca. E na temporada dela não foi bem assim que ela acabou mostrando. E eu também não senti isso dela. Mas deve ser por conta do que ela falou, que ela tava querendo tanto ser perfeita, tanto ser aquilo que ela é nas noites de Nova York, como ela falava. E não conseguiu se mostrar, assim, acabou se prendendo nessas questões de ser cômica, de não conseguir passar o estilo de personagem dela, que eu acho que é meio que comparado um pouco com o da Trixie Mattel na sétima temporada, da RuPaul sempre falar que ela foi muito engraçada, muito cômica, que não conseguiu ver aquilo no programa. Mas o meu problema com a Miss Crocker é esse, eu não consigo ver, assim, essa coisa tão engraçada dela quanto os outros fãs veem. Mas eu gosto do estilo dela, eu acho que ela tem muito potencial, ela também sabe fazer essa comédia de stand-up muito boa, e eu tô animado também pra vê-la na temporada, porque por mais que ela seja uma das drags mais recentes, assim, do programa, a gente consegue também pegar um certo tipo de evolução, que é nesses jeitos que ela falou que era tão perfeita, que ela vai tentar se soltar mais agora. E geralmente no All Stars, as drags conseguem se soltar mais, porque já vão estar mais acostumadas com as câmeras. Então eu tô bem empolgado pra ver ela nessa questão. Tem várias drags que, após participarem de Drag Race, viraram lendas, que falam algo que encaixa muito bem pra história da Miss Cracker, que é entrar no show e lembrar de se divertir. Eu acho que esse é o maior problema da Miss Cracker durante a décima temporada. Ela não tava se divertindo. Em vários momentos a gente via que ela tava com uma cara emburrada, que ela tava chateada com algo, até mesmo na grande final. Ela foi com um look que parecia que ela estava de luto, e era até compreensível dela estar de luto, porque a sua frenemy, aquela drag com quem ela tinha uma história fora do show, a Aquária, tava no top 4 e acabou se tornando a campeã. Então imagina como que o ego dela não estava ferido. Então nesse sentido eu acho que o maior problema da Miss Cracker, além de não saber lidar com a pressão da competição, foi não se divertir no jogo. E tem drags aí que a gente vê que tá se divertindo e por isso tá conseguindo se dar bem e chegar longe. Então eu torço aí pra que ela tenha mudado essa postura e tenha amadurecido de fato, e que agora ela mostre esse lado cômico e que justifique por que que ela é a filha da Bob, né? Porque essa é uma das grandes questões do show ali, tem drags que falam que são filhas de outras drags que passaram no show, só que nem parece que é filha, porque tem um desempenho muito aquém do que a mãe mostrou. Eu fiquei muito contente com a escalação da Cracker, assim, ela é uma das minhas ex-Ru Girls favoritas. Eu acabo me identificando com ela mais pela história dela fora do drag do que necessariamente pelo que ela mostrou na temporada. Eu me relacionei muito com a questão dela de ser muito ansiosa e da dificuldade que ela tem de abaixar a guarda, essa necessidade que ela tem de passar uma imagem muito polida. Que ela tem uma marca, né, assim, acho que é uma característica dessas novas participantes, como vocês muito bem pontuaram, assim, ela tem a marca dela, ela entende a marca dela, só que acho que isso foi o que acabou derrubando ela na competição. Então eu não consigo ser parcial, hein? Sei que ela abre a boca e eu fico rindo. Eu espero que ela, agora mais tranquila, né? Agora que ela já tem uma carreira estabilizada, ela vai relaxar mais e aproveitar o programa. Então a gente tem uma das drags que a galera pede no All Stars desde o All Stars 1, que é a Ongina, que participou da primeira temporada, foi eliminada pela Bibi Zahara Benê, primeira campeã original do show. E a Ongina até iria voltar no All Stars 1, mas devido à agenda dela, deu lá a treta com os compromissos que ela tinha, então acabou que ela preferiu não participar do All Stars 1. E vamos ser sinceros, melhor decisão que ela teve, né? Porque aquela bomba que foi o All Stars 1, ela fez bem em se manter longe daquilo. Ongina é uma drag maravilhosa, acho que não tem muito o que falar além disso não, porque ela é foda, muito fofa também, ela nos comoveu muito com a sua passagem na primeira temporada, porque ela também tinha esse estilo mais andrógino, uma drag careca que usava raramente peruca. Eu não lembro dela ter usado peruca em nenhum momento da primeira temporada, chapéus alguns, mas peruca nenhuma vez. Ela ainda revelou durante um desafio da Viva Glam, que era uma linha de maquiagens da MAC, e nesse desafio ela revelou que é soro positivo pra HIV, então ela teve uma trajetória muito bacana e se mostrou muito vulnerável no show e conquistou aí muitos, muitos fãs. Inclusive, na primeira temporada, a minha torcida pra vencer era dela. Aí, depois que a Bibi eliminou, foi pra Bibi. Porque, tipo, gente, se você eliminou a Ongina, você tem que vencer esse trem, não é possível. Então, acho que a Ongina é um dos grandes nomes dessa temporada e que muita gente tá empolgada pra vê-la. Afinal, né, ela apareceu lá em 2009, quando o show estreou. E, finalmente, vamos poder vê-la de novo, 10 anos depois da sua grande estreia em RuPaul's Drag Race. Então, tô empolgado. ela é a Rue Girl original, né? Que a Bibi foi da terceira temporada de All Stars, agora ela vai ser da quinta. E eu também tô muito empolgado, e ela acabou meio que pegando alguns títulos de ser a primeira, no quesito de ser a primeira a ter coragem e assumir que é soro positivo. E também muitos dizem que ela é a primeira injustiça que aconteceu no programa. Tanto porque a Bibi acabou eliminando ela. Tô empolgado pra vê-la, e uma coisa que o Saulo esqueceu de mencionar, pelo que eu me lembro, ela só usou uma vez a peruca, uma vez não, duas vezes, que foi uma no desafio da Oprah, que elas tinham que ler do teleprompter, dar notícia e entrevistar o casal, e a outra foi naquele desafio das Destiny Child, que naquela temporada acabou dando um problema, e por isso que falam que era uma temporada perdida, a primeira temporada original de Drag Race. Mas eu tô bem empolgado pra vê-la, porque já passaram já 12 anos que gravaram a primeira temporada, então o estilo dela mudou bastante, e é legal também trazer o estilo dela, porque é o que o Saulo falou, é um estilo andrógino, e não é um estilo que tá, assim, recorrente em RuPaul. Tanto que a primeira temporada, ela conseguiu meio que pegar um pouco de cada estilo drag, que foi a mesma coisa que ela fez com Drag Race UK. Ela pegou um pouco de cada estilo daquela região e apresentou pro público. Então é legal trazer a Ondina de novo, porque além dela ser uma competidora muito forte, ela também tem esse diferencial também por ser uma drag careca. Muitos acreditam que, né, foi a Sasha Velour, meio que a precursora desse movimento das drags carecas, mas não. Em RuPaul, realmente foi a Ondina, que foi a primeira drag careca que só usava mais chapéus. Então eu gostei bastante, ela veio também até com visual filipino, lembra muito as coisas filipinas, e eu também tô empolgado pra ver mais dessa cultura asiática. A Ondina, pra mim, é aquele vídeo da Lady Gaga falando talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, porque ela é perfeita, assim. E eu acho que ela é muito à frente do seu tempo, e ela é uma das poucas drags, assim, no programa que você não consegue comparar, assim, com outra. Tem várias queens que você olha, tipo, ah, tá, ok, essa tem influência de Trix Mattel, influência de... E não, a Ondina é super original. E eu tô animado pro pessoal conhecê-la, assim, como vocês disseram, ela foi da primeira temporada esquecida aí, e muita gente não conhece a Ondina, e ela é... Ela é perfeita, assim, ela é incrível, ela manda bem na estética, ela tem um humor muito próprio. Nossa, super acertado, assim, tô ansioso pra ver onde é, né? Fazer só mais uma observação aqui, que é em relação à primeira temporada de RuPaul's Drag Race. Muita gente diz que não assistiu ela até hoje, porque acha a qualidade da imagem horrível por conta daquele filtro que eles usaram e que é uma temporada muito fraca. Olha, sinceramente, acho que vocês deveriam dar uma chance pra primeira temporada, porque é uma temporada simplesmente fantástica, com um elenco, assim, perfeito. Tem as suas injustiças? Tem. Mas é um elenco que é irretocável, porque ali tem de tudo. Realmente tem uma diversidade boa de drags que a gente não viu mais depois nas temporadas posteriores. O que a gente viu ali na primeira temporada foi meio que uma prévia de tudo que a gente viu até hoje. Sinceramente, eu acho que nenhuma temporada teve tanta diversidade quanto a primeira. Inclusive também nos rumos do show, porque na primeira temporada a gente teve aí drag careca, não era só a Ondina, também a Nina Flowers fazia um estilo de drag careca. A gente teve aí a drag que foi arrastada até o top 3, que é a Rebecca Glasscock. A gente teve drag injustiçada, que foi a Chanel. Quando chegou no top 4, ela disse que não aguentava mais a competição, que se achava muito injustiçada em relação às críticas que recebia dos jurados. Então, assim, a primeira temporada é uma temporada completa, e eu recomendo que todos assistam pra entender da onde que o show saiu. Porque a primeira temporada, embora ela tenha essa pegada de ser um teste, foi um teste muito bem sucedido, que veio se aperfeiçoando com o passar do tempo, mas que é uma temporada grandiosa. Eu recomendo muito que vocês dêem uma chance e assistam, porque vocês vão conhecer não só a grandiosidade que é a Ondina, mas também a Bibi, a Tammy Brown, Chanel. Enfim, é um elenco muito rico, muito foda. A gente tem aí agora a Ondina pra provar isso. E por fim, a gente chega na drag, que eu posso falar com todas as letras, que é a mais cotada da temporada, mas que ela merece sim essa cota, porque é uma drag muito, muito foda. E eu espero que ela mostre toda essa maravilhosidade que é a arte dela, como a gente viu na nona temporada, que é a Shaco Lay. Achei que o Lê, todo mundo esperava que quando fosse a grande final da nona temporada, ela fosse a grande campeã. Contudo, no caminho dela, tinha uma Sasha Velour, que foi meio apagada durante toda a temporada, mas que mostrou toda a sua genialidade na final, quando tirou a sua peruca e as pétalas começaram a cair. Ali, naquele momento, achei que o Lê até assumiu, quando entrou na sala de trabalhos do All Star 5, que ela viu o seu sonho ir embora e sabia que ali a Sasha Velour tinha vencido a temporada. Então, eu torço muito pra que achei que o Lê mostre tudo que ela mostrou ali na temporada e mais um pouco, especialmente também uma questão de amadurecimento, porque eu acho que a Sheikulé não venceu na final, porque ela deveria já estar achando que a vitória era garantida, então ela não se esforçou tanto ali no Lip Sync for the Crown, e nesse momento a Sasha Velour aproveitou pra se consagrar. A Sheikulé, ela dança, ela canta, ela faz comédia, ela atua bem, pra mim é uma drag assim, pacote completo. Então eu torço pra que esse All Stars consagre ela e que ela, quem sabe, não vença, né, e ganhe a sua tão merecida coroa. Eu espero que nesse quesito cotação da temporada, ela faça jus a isso. Não é igual outras drags que chegaram na temporada, fizeram um trabalho meia boca, mas mesmo assim a RuPaul deixou no programa, vai empurrando até chegar na final. Assim, aparentemente ela não tem que mudar nada, porque na nona temporada ela fez, assim, tudo muito bem. Eu acho que a única coisa mesmo, ela tem que ter esse pensamento de que pode ter algum elemento surpresa ali no meio do caminho, que ela já tem que estar preparada com outro elemento surpresa. É inegável falar que o povo não quer que ela ganhe, porque eu lembro na época que a Sasha Velour ganhou, todo mundo começou a xingar a Sasha, porque a Sasha fez uma coisa errada e não gostou, xingou a RuPaul. Então, eu espero que nessa temporada de All Stars ela consiga mostrar tudo aquilo, seja engraçada, consiga ganhar os desafios pra ela ter a merecida coroa e representar esse All Stars. Outro ponto muito importante da participação da Shay é que ela instrumentaliza muito bem o tipo político, né? Acho que cada vez mais a gente tem uma crítica que é super válida em relação à representatividade em RuPaul's Drag Race, e a Shay, tanto nas redes dela quanto na própria participação dela no programa, ela sempre falou muito bem, ela sempre abordou bem a questão racial no drag e o preconceito que faz parte no próprio programa, né? O próprio Drag Race. Então eu tô ansioso pra ver como ela vai levar essas questões pra edição e também como a edição vai lidar com esse tipo de posicionamento dela, né? Então agora que a gente apresentou pra vocês este maravilhoso elenco do All Star 5, que vocês já perceberam que nos deixou muito empolgados, estamos super animados pra ver essas drags em ação, vamos responder algumas perguntas que os nossos seguidores nos enviaram nas nossas redes sociais sobre o que a gente espera desse All Star 5. E a primeira pergunta foi do @BondBrian, que ele quis saber, né, por que que não teve nenhum conteúdo promocional, seja foto ou vídeo, e já que não teve esse tipo de conteúdo promocional, qual que seria o tema que a gente gostaria de ver nessa temporada. Primeira coisa é explicar por que não teve uma promo pro All Star 5. Normalmente eles costumam gravar as promos para as temporadas novas de Drag Race, no caso do All Stars, meses depois que o All Stars é gravado. E no caso do All Star 5, eles iam gravar isso nas últimas semanas. Contudo, o que rolou a partir do fim de fevereiro e março em todo o mundo? O isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Isso fez com que muitos produtos de entretenimento tivessem suas gravações canceladas ou adiadas. E foi o caso da gravação da promoção do All Star 5. Eles iam gravar num período em que está acontecendo o isolamento social. Logo, não teremos nenhum material promocional com uma temática específica como tem todo ano em RuPaul's Drag Race All Stars, ou qualquer temporada tradicional do show. Eu acho que eles foram muito sagazes em ter produzido muito conteúdo no episódio de estreia. E aí, esse conteúdo que eles produziram no episódio de estreia, eles estão usando agora pro Meet the Queens e para vídeos promocionais das drags. Porque eu acho que se eles tivessem feito nem isso, a gente ia ter aí quase nenhum material promocional das Queens. Mas, de qualquer forma, eu achei que o que eles mostraram foi muito bom e eu achei que foi bem esperto da produção ter colocado pra gente os minutos iniciais com as drags entrando na sala de trabalhos. Afinal de contas, não teve ali também nenhuma grande revelação surpresa, então foi bem tranquilo. Agora, o que vocês aí gostariam de ver como tema pra uma promoção do All Stars? Eu acho que esse tema do All Stars repetiria um pouco do tema que foi a 12ª temporada, mas só que voltado mais às eleições, não voltado à bandeira dos Estados Unidos como foi. Eu acredito que teria sido isso, eles teriam meio que angariado mais a promo em cima das eleições, porque já tá próximo da época das eleições, então eles iriam forçar muito mais isso. Tanto que a temporada foi gravada praticamente junto com a 12ª. Mas o que eu vejo, assim, pela logo que eles colocaram como oficial, acho que eles realmente esperaram esse episódio da Whoopi Goldberg por ela ter feito o filme da Cor Púrpura. Então acho que eles já usaram meio que como isso como um, sei lá, uma desculpa, alguma coisa pra fazer essa temporada roxa. Porque eu não consigo, assim, pensar em um outro tema que envolva essa cor roxa, escuro com um pouco mais claro e um pouco amarela. Mas, assim, acho que com certeza eles iriam colocar alguma coisa relacionada às votações. também pensando nessa pegada de ser um ano eleitoral, eu teria explorado uma temática voltada pra propaganda política, porque na 12ª temporada eles fizeram uma promoção voltada pra bandeira dos Estados Unidos. Eu juro lealdade à arte drag. Então acho que no All Stars, ainda mais por ser drags que a gente já conhece, poderia ser essa pegada de candidatas que a gente já conhece e quer saber qual que é a plataforma delas para serem eleitas, saca? Então, no caso, seria uma plataforma para ser eleita a nova integrante do Hall da Fama de Drag Race. Eu acho que seria bacana a gente ver na tela, tipo, as drags fazendo uma campanha publicitária para serem eleitas, e aí o nome delas pareceria um, tipo uma cédula de votação. Enfim, eu acho que eles poderiam explorar essa pegada de eleições, mas com um novo olhar, e não apenas exaltando ou celebrando a bandeira dos Estados Unidos. Eu acho que seria essa questão da plataforma. Isso é um elemento que a gente já tá vendo nessa temporada, né? Todo episódio termina com elas incentivando lá com as plaquinhas, vote.com. Eu acho que seria algo nesse sentido, pra estimular a galera a votar mesmo. É, esse é ano de eleição, então acho que não, o Paul sempre aborda esse tema. Acho que não ia fugir muito disso, não. PS Mops, ela quer saber qual que é a nossa sensação em ver as drags antigas de volta no programa. E o Duncan Underline 856, ele quer saber se as drags mais antigas, as old school, vão ser prejudicadas pela nova era de Drag Race, que o fator moda é cobrado de forma muito mais forte, muito mais incisiva. Olha, a gente já comentou aqui que estamos muito empolgados em ver as drags antigas, exatamente por elas trazerem pro programa um ingrediente que tava faltando muito, que é uma coisa mais espontânea, mais vulnerável, mais shade, mais cômica. E, de fato, eu acho que elas vão ser prejudicadas, sim, por esse novo formato do programa. Nem tanto por eles cobrarem muito no quesito fashion, porque as drags, quando voltam pro All Stars, normalmente elas têm mais grana, então elas podem comprar novos looks que conversem melhor com as passarelas. Mas eu acho que elas vão serem mais prejudicadas porque o jogo mudou. Então elas podem não entender muito bem essa nova dinâmica. E pela dinâmica do jogo ser diferente, isso vai prejudicá-las. As novinhas, pra mim, têm sido as grandes vencedoras do show. Não por elas serem melhores, mas porque elas participaram do programa há pouco tempo, então elas entendem melhor essa nova dinâmica do show. Tanto que, se a gente for pegar as últimas campeãs do All Stars, tirando os dois primeiros All Stars, que também já são edições antigas, que teve como campeã a Shed da 4ª temporada e a Alaska da 5ª, quem venceu as últimas temporadas foram drags das temporadas mais recentes. Drags da 7ª, da 9ª e da 10ª temporada. Então, eu espero que as drags mais antigas consigam se sair bem nesse novo formato do show e que tenham chances de vencer, porque acaba sendo até injusto, né? Não adianta nada trazer as drags se a competição para elas acaba se tornando desleal, se for comparar com as drags mais novinhas. Eu acho o contrário, eu acho que as old school vão se dar melhor no All Stars do que as mais novas, porque o All Stars, se a gente pegar do 4, a gente viu que as mais novas não conseguiam se identificar com os desafios. A maior parte dos desafios são desafios cômicos, de comédia, e é o que muitos, assim, acabaram reclamando também na época, porque elas não conseguiam ser cômicas, não conseguiam mostrar aquilo que meio que a Bandla Creme conseguiu mostrar durante o All Stars 3 quase inteiro. Então eu acho que no All Stars, eu acho que esse papel inverte. Eu acho que as old school acabam mostrando mais desse lado cômico, e o que eles não pedem tanto seria mais esse lado fashion. Eu acho que o lado fashion é mais pras drags novatas, assim, entre aspas, que estão entrando na primeira temporada, mostrar todo esse lado diferente, não é só o cômico. Eu acho que eles poderiam mudar um pouco esse cant, né, que é carisma, singularidade, coragem e talento, pro All Stars, porque o All Stars recentemente acabou vindo mais pra esse lado cômico e esquecendo um pouco, assim, desse lado visual. Eu acho que as old school vão se dar bem melhor do que as mais novas. E uma coisa, assim, que eu vejo que pode dar mais errado do que certo é a Ongina, por exemplo, no Snatch Game. Na primeira temporada não existia Snatch Game. Então eu acho que vai ser, assim, interessante vê-la nesse sentido. E se ela não conseguir, assim, fazer uma personalidade engraçada desse jeito, mas eu duvido que ela não consiga fazer essa personalidade, acabe prejudicando ela um pouco na temporada. Eu acho que no All Stars não tem tanta discrepância, justamente porque vai todo mundo muito preparado, né? Até da Eric Berry, no promo dela, ela fala que a primeira coisa que ela fez quando ligaram pra ela foi ligar pros estilistas. Então, isso até me deixa um pouquinho frustrado. Eu sei que faz parte da competição e que todo mundo vai com a mala pronta, né? Quase todo mundo. Mas eu sinto saudade de acreditar nessa historinha de que não, elas estão fazendo a roupa ali, e a criatividade delas entrega o melhor look e quem acaba tendo mais dinheiro pra investir. Mas enfim, eu acho que no All Stars já vai todo mundo preparado, pede igualdade, vai todo mundo sabendo o que esperar. Mas é porque a rotina da RuPaul tá cada vez mais corrida. Ela tá cada vez fazendo mais programas fora do circuito de Drag Race. E isso faz com que os episódios precisem ter o tempo otimizado. Logo, a produção já passa pras drags uma lista dos temas das runways. E aí elas acabam comprando a maioria dos looks. Quando muito, elas mesmo costuram, né? Dependendo da drag que tá entrando pra competição. Então, nesse caso, eu sinto muita falta dos desafios de costura. Mas eu super entendo que, devido ao cronograma atual do jogo, eles não podem se dar o luxo de ficar gastando vários dias para as drags costurarem. Nesse sentido, é mais uma questão prática mesmo da organização deles do que tentar beneficiar as drags falando que elas podem levar os looks prontos. Agora vamos para a próxima pergunta, que foi do Wilkhurst. E ele quer saber para quem que a Draglicious vai torcer, mas no caso, né, para quem que eu, Saulette, vou torcer, para quem que o Rod vai torcer, para quem que o Juan vai torcer. Vocês podem ficar à vontade para falar aí, porque eu já declarei minha torcida assim, do coração. O meu top 2 é a Mariah Paris Balenciaga e Alexis Mateo. Embora eu ache que quem vai chegar na final vai ser a Shea Coulee, porque se a gente for olhar aí o histórico das outras drags no passado de RuPaul's Drag Race, ela que tem o histórico mais perfeito. Olhando pela minha torcida, eu vou de Alexis Mateo e Mariah Paris Balenciaga, e olhando por histórico, eu acho que o top 2 tem grande chance aí de ser Alexis e Shea Coulee, as drags que tiveram o melhor desempenho em suas respectivas temporadas. O meu top 3 é esse mesmo, é a Alexis, a Mariah e a Shea. Mas, igual o Saulo falou também, se depender do histórico e elas conseguirem repetir esse histórico no All Stars, com certeza vai ficar entre a Shea e a Alexis. Provavelmente a Shea pode ganhar por ela ter sido a mais cotada, né? Então, nunca se sabe o que a produção vai fazer. Vai que tem uma vitória dupla de novo e faça aquela montagem bem mal feita das duas sendo coroadas. Assim, a minha torcida maior é pra Alexis e Mariah. A Shea tá ali no terceiro, pra mim. Ah, eu vou discordar, minha favorita é a Cracker, eu quero muito que a Cracker leve. Ficaria muito feliz em ver uma final de Miss Cracker, Shea Coulee e Ongina. Assim, acho que seria minha final dos sonhos desse All Stars. O @otone_neto, ele quer saber qual queen que deve sair primeiro e por que a Blair. Bem, eu já disse que a Blair é uma drag que eu não espero muito dela nessa temporada, porque ela não é uma drag que me empolga tanto. Então, realmente, se ela for a primeira a sair, eu vou até agradecer, porque eu vou poder assistir mais das outras drags. Agora, se for olhar assim, uma drag que nessa entrada parece que não evoluiu muito, sinto muito, mas é uma das que eu tô querendo ver longe, que é a Derrick Barry. Tadinha. Ela continua insistindo nessa coisa de Britney. Então, não sei se os jurados vão continuar comprando essa ideia dela. Eu tenho duas. Ou realmente é a Blair, se ela não conseguir mostrar esse tipo de evolução, mas eu acho que a produção vai manter ela pra passar esse roteiro de que ela realmente virou uma mulher. Mas assim, a mais provável na minha visão seria a India Ferra. Se seguir os desafios do All Stars, sendo que o primeiro é aquele desafio de mostrar os talentos e ela não conseguir mostrar algo assim de diferente, pode ser que ela seja uma primeira. Eu também não descarto a Derrick Barry. Mas a gente sabe que se a produção e a RuPaul quiser ainda forçar essa coisa da Britney Spears, com certeza eles vão manter a Derrick ali, e ainda mais se ela conseguir assim, arranjar alguma desavença logo no primeiro episódio, mas pra mim, a primeira que pode sair assim, com mais chances, é a India Ferra. Então, se eu pudesse escolher, definitivamente seria a Derrick Barry. Aparentemente ela não mudou nada, não me identifico com a personalidade dela, não me identifico com os looks dela, então não faria diferença, mas eu acho que vai ser a India Ferra. Meio que uma Morgan McMichaels aí da edição. Gostaria que não fosse, mas acho, talvez, chance. Agora uma pergunta da @Isadora da Vila. Ela quer saber se essa repetição de trazer queens que já participaram até duas vezes do show pro All Star 5 é um sinal de que figuras que tem o cant completo, um cant marcante, estão faltando entre as rainhas de RuPaul's Drag Race. O cant, né, é o que a gente já falou. É aquelas quatro categorias que a RuPaul sempre pede. Carisma, originalidade, talento e coragem. Olha, eu não acho que esteja faltando cant nas demais drags. Eu acho que as drags do All Stars 1, elas foram muito prejudicadas pelo formato do All Stars 1, que foi as drags disputarem aquilo ali em dupla. Isso fez com que drags com grande potencial fossem arrastadas pra lama devido às drags que não eram tão boas assim. Então acho que é uma oportunidade que o programa tá dando de tentar consertar um pouco da cagada que foi o All Stars 1. Ao mesmo tempo, é a chance que o programa tá dando pra que as drags das primeiras temporadas conquistem um público maior, que é o público atual que veio aí nos últimos anos do show, especialmente depois que ele mudou pra viver de um ano. Então não acho que seja falta de cante não, seja mais uma segunda chance que essas drags merecem mesmo. Também acho isso, e também uma outra questão que entra é que eles ligam pras drags pra perguntar se elas podem participar. Por exemplo, na agenda deles, poderia ter uma drag que não participou do All Stars 1, ela falou que não poderia participar nesse período de gravação e teve que repassar isso daí. Então, eu não acho que também seja assim, esse falta de cante que as drags têm a repetição. É mais uma questão mesmo da produção dar uma segunda chance, ou terceira em alguns casos, da drag começar a mostrar mais, das pessoas começarem a ver ela a partir dali, porque se você pegar pela audiência mesmo das temporadas, você vai ver que as primeiras temporadas não tem praticamente audiência nenhuma em comparação com hoje. Então eu acho que eles querem fazer mais isso, tipo, como elas já foram, já passaram muito tempo, tem pessoas que não têm paciência de assistir essas temporadas antigas, muito menos o All Stars 1, eles acabam trazendo de volta pra elas passarem mais esse trabalho delas adiante. E as pessoas, os produtores acabarem vendo e chamando pra fazer um outro tipo de conteúdo do programa. Eu acho que além disso também tem a questão de Drag Race estar saturando, né? Muitos falam sobre isso, assim. Você tem as séries originais, você tem o All Stars, aí agora você tem o Celeb, assim. Tipo, o esgotamento da marca, né? Então você resgatar queens que estariam esquecidas e botá-las ali em conflito com as queens mais novas acaba sendo algo fresh, algo novo, assim. No sentido de não continuar repetindo mais do mesmo. E que é a grande graça do All Stars. Eu acho que não é falta de cante, não. Eu acho que eles estão buscando estratégias pra continuar inovando, né? Continuar trazendo elementos novos. Frente a essa saturação do programa que a gente tá vendo, né? Uma temporada de All Stars colada na outra. Mesmo porque isso, de certa forma, tira a relevância do All Stars, porque o primeiro All Stars, ele rolou após a quarta temporada. Então, ele veio depois de quatro temporadas do show. O segundo All Stars veio após a oitava temporada, logo depois de mais quatro temporadas. Aí vem depois três, quatro, cinco, um atrás do outro, e isso meio que não deu espaço suficiente pro programa respirar, e a gente ficar empolgado esperando All Stars. Embora muitos fãs continuem empolgados, sempre animados com uma nova temporada All Stars, acabou se tornando um lugar comum e não uma temporada muito desejada e quista. Tanto que eu vejo muita gente falando que o All Stars 2 é insuperável, que foi o melhor All Stars de todos. Tanto que essa é uma pergunta que fizeram, de que esse elenco do All Stars 5 tá tão bom que ele pode acabar superando o do All Stars 2. Quem enviou essa pergunta foi o Miguel Guirado 5. E assim, eu não acho que essa temporada vai ter a capacidade de superar o All Stars 2. Eu acho que nenhuma temporada do All Stars supera outra. Eu acho que o grande problema do All Stars é o fato de ter se tornado uma temporada comum que acontece a cada ano. Como a do All Stars 2 veio depois de 4 anos, tendo várias temporadas legais passando entre um ano e outro, então All Stars 2 acabou ficando com essa aura de a grande temporada de RuPaul's Drag Race, a melhor temporada de todas. Mas eu acho que foi uma somatória de fatores que culminou no All Stars 2 ter sido muito bacana de acompanhar. Mas eu acho que o All Stars 5 só vai ser melhor que o All Stars 2 depois que ele acabar e a gente poder fazer um balanço. Nesse momento eu não posso prever se vai ser melhor ou não, porque eu acho difícil prever algo sem a gente ver de fato o resultado final, né? Então não sei se o All Stars 5 vai superar o All Stars 2, tem que assistir tudo primeiro, pra depois avaliar isso. A gente já tira isso das próprias drags, por exemplo. Tem uma temporada que tem muitas drags de peso, que a gente acha que vai ser legal, vai ser muito engraçado, tudo, e não é essa questão. O que eu levo, assim, de experiência mesmo é o All Stars 4. Pra mim, o All Stars 4 teve momentos engraçados, mas a maioria dos momentos que estavam ali eram momentos chatos, momentos pedantes. Dava pra ver que tava muito roteirizado, tava muito programado pra acontecer certas coisas. Eu não achei, assim, tão legal, tão engraçado. Se eu comentasse o All Stars 4 hoje, só vendo as queens, eu acharia que ia ser muito bom, devido ter a Trinity, ter a Gia, porque acabam sendo personalidades engraçadas e também polêmicas no programa, mas quando você pega pra ver o programa como um todo, você vê que muitas não se conectaram e não tiveram esse lado cômico bem explorado. Então, nesse All Stars 5, eu realmente quero esperar pra ver, pra não ter essa decepção, igual eu tive com All Stars 4. Eu acho injusto até comparar com o segundo All Stars. O Saul falou, tinham condições ali específicas que fizeram com que a temporada fosse, né, tão marcante, assim, a questão do tempo, Drag Race estava no auge. Agora a gente tá num cenário bem diferente. Eu acho que de fato tem que esperar a temporada acabar pra gente dizer se foi melhor ou pior, mas eu acho muito difícil chegar perto do All Stars 2, não pelas queens ou pelo conteúdo, mas pelo contexto mesmo que a temporada tá chegando. Eu também coloquei essas perguntas minhas no nosso Telegram de Draglicious e o Jefferson enviou a seguinte questão. Ele disse que a gente tem 3 queens da 3ª temporada e da 10ª temporada. Então ele quer saber se isso vai acabar criando uma aliança entre essas 6 rainhas, no caso, né, das drags da 3ª e da 10ª temporada, e isso vai acabar prejudicando as outras 4 drags que vieram sozinhas de temporadas diferentes. Se a gente for olhar a história dos All Stars, drags que vêm da mesma temporada realmente ficam aliadas no decorrer da competição. Lá no segundo All Stars, a gente viu aí o renascimento do Rulaska Tox, que deixou muita gente puta, porque foi Alaska, Roxy e Tox protegendo do início ao fim do All Stars 2. No All Stars 4, a gente viu aí a união da Monique com a Monet, que são da 10ª temporada. Da mesma forma que a gente viu a união da Trinity com a Valentina, que são da 9ª temporada. Então, eu acho que tem grandes chances, sim, desse All Stars 4, as drags da 3ª temporada ficarem unidas. No caso, seriam a Mariah, a India e a Alexis. E as drags da 10ª temporada também se manteriam unidas, que no caso é a Blair, a Mayhem e a Miss Cracker. Mas se isso vai ser bom pra elas ou não, só o jogo pra dizer. Mas que há uma grande possibilidade delas formarem alianças e se protegerem no decorrer da temporada, e isso é fato concreto. Eu também acho que pode acontecer isso de ter essas alianças, mas eu não consigo ver assim como forma de algo prejudicial. Se tivesse uma Rolasca Tox, por exemplo, aí sim eu poderia falar com certeza que seria prejudicial, mas eu não vejo ali, tipo, essa aliança de ser tão junta a ponto de fazer certas injustiças, de salvar quem não deveria ter salvado. Eu acho que muitas que estão ali são justas e vão pesar certas decisões na balança. Pode ser prejudicial assim, nas questões dos desafios, na hora de separar as pessoas de uma não conectar com a outra, mas prejudicial no sentido delas decidirem quem vai eliminar, eu não acho que vai ser por conta disso. Eu acho que até por experiências anteriores, né, elas têm um pouco de receio de como esse tipo de aliança, esse tipo, né, de defesa de uma amiga pode prejudicar a imagem delas aqui fora. A gente sabe que parte do fandom de Drag Race é muito tóxico, né, a gente vira mexe barra com ameaças absurdas contra os queens. Acho que elas têm um pouquinho de receio, né, tipo a Roxy foi super atacada. O Puppy Poo, ele mandou uma questão assim, que a gente até comentou, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais, que ele quer saber das queens antigas que entraram, quais aquelas que a gente está mais ansioso para assistir e qual drag nos despertou um grande interesse depois que a gente viu a entrada delas. Pra mim foi a Angina, assim, ela entrou muito diferente do que a gente viu de entrada dela na primeira temporada, achei super arrojado, eu já gostava dela, pelo tempo, né, deu pra ver que ela vai trazer algo bem novo, assim, então a entrada dela pra mim foi uma das mais impactantes, eu tô ansioso pra ver o que ela vai trazer aí nessa temporada. Das antigas, em questão da entrada também, eu gostei da Angina, mas uma outra, assim, que não é antiga, mas uma das recentes e me despertou o interesse de ver pela entrada foi no caso da Blair, porque ela realmente mudou essa questão visual da estética dela e começou, assim, a se portar mais como uma fashionista, e não como aquela garota da Broadway, a garotinha, a Dorothy, que ela tava fazendo na temporada dela. Então, a que me despertou mais interesse, assim, pela entrada foi a Blair, mas em questão de ver, assim, das antigas foi a Angina. Das antigas, é meu top 2 do coração mesmo. Mariah Paris Balenciaga e Alexis Mateo. Agora, dos looks, o maior impacto comigo foi, de fato, da Angina. Foi a última a entrar e, pra mim, já foi aquela uau! Eu tô empolgado pra ver o que ela tem nos mostrar, porque, né, já são mais de 10 anos que a gente viu ela competindo. Então, é a hora da gente conhecer essa Angina grande, evoluída, madura, que, com certeza, tem muito a agregar aí na competição. E, pra encerrar o nosso podcast, que hoje se estendeu bastante, mas vale muito a pena, porque, né, quem não gosta aqui de All Stars, das drags lendárias voltando. Então, vou trazer uma questão que foi repetida várias vezes aqui nas perguntas que nos foram enviadas, mas primeiro eu preciso contextualizar essa questão. Quando a gente teve lá o primeiro All Stars 1, o momento do lip sync For Your Life, as drags tinham um botão em que alguma integrante da dupla que estivesse lá dublando visse que a sua outra parceira estava se dando mal no lip sync, ela poderia bater nesse botão e substituí-la durante o lip sync para tentar salvar a dublagem e aí permanecer na competição. E isso foi uma coisa muito polêmica, porque apenas uma dupla utilizou essa ferramenta, que foi o Yara Alexis. E Alexis, e mesmo tendo usado esse botão de salvamento, tecnicamente não deu certo, porque elas acabaram sendo eliminadas, ou seja, a substituição não resolveu muita coisa. Aí a gente chega na segunda temporada do All Stars, e muda completamente a lógica de eliminação. Em vez do seu tradicional Lip Sync for Your Life, dublar pela sua vida, a gente agora vai ter o Lip Sync for Your Legacy, que é, no caso, você dublar pelo seu legado. E aí quem vai dublar vai ser o top 2 do episódio. Ou seja, as duas drags que foram melhor no desafio principal vão dublar entre si. E aí aquela drag que vencer, além dos $10,000 que ela vai levar de gorjeta, ela ainda vai ter o poder de eliminar uma das drags que estão entre as piores da semana. E isso aconteceu da segunda temporada até a quarta. Agora, indo pro All Star 5, essa dinâmica vai mudar um pouco. A gente ainda vai ter o Lip Sync for Your Legacy, só que ele não vai mais colocar duas drags no topo. Agora, apenas uma drag vai ser a campeã da semana. Logo, vai ter aí apenas uma winner por episódio, não vai ser mais dois, como a gente tá vendo desde o segundo All Stars. E aí, ela vai disputar o Lip Sync for Your Legacy contra uma Assassin Killer Lip Syncer do programa, ou seja, com uma drag dona do Lip Sync, que já passou pela história de RuPaul's Drag Race. Então a gente pode ver aí a campeã da semana do All Star 5 dublando contra uma Alyssa, contra uma Coco, contra uma Ivy Oddly, contra uma Cameron Michaels, drags que passaram pelo show e deixaram sua marca como grandes lip syncers. E essa que é a grande mudança que a gente vai ver aí no novo All Stars e que até apareceu num dos trailers de divulgação da nova temporada. Então agora a gente vai ter apenas uma campeã por semana e ela vai ter que dublar contra uma drag dubladora lendária do show. E aí, como é que vai ser a eliminação da semana? O esquema se mantém parecido. A campeã da semana vai escolher o batom com o nome de quem ela quer eliminar entre as piores da semana. Contudo, a Lip Sync Killer, que vai aparecer no episódio, ela vai representar as demais drags do programa. E essas demais drags vão entrar num consenso e escolher quem que a Lip Sync Killer vai eliminar. Ou seja, a gente vai ter então aí duas forças antagonistas no fim do episódio. A drag campeã do episódio contra essa Lip Sync Killer, que vai representar as drags que não conseguiram vencer o episódio. E é essa que é a grande sacada e a grande mudança que a gente vai ter no novo All Stars. E uma das perguntas que nos fizeram é o que a gente acha desse novo formato e se essa mudança foi feita exatamente para dar uma animada no jogo, para mudar um pouco a dinâmica das coisas. Bem, o que vocês acham dessa mudança e o que vocês esperam ver nessa nova temporada a partir dessas novas regras e dessa nova possibilidade do jogo? Eu acho que depois daquele final super anticlimático da quarta temporada, né, com o empate polêmico da Monet com a Trinity, eles perceberam que eles precisam inovar a fórmula, né, não adianta ficar repetindo, senão o programa vai acabar se esgotando, como a gente já vem percebendo. Então acho que essa mudança surge dessa necessidade, mas eu tenho um pouco de pé atrás com essa questão das queens escolhendo quem vai ser eliminado, né, a gente viu isso na final da terceira temporada do All Stars, e o resultado não foi muito legal, então não sei, acho que só o programa começando pra gente saber de fato qual vai ser o impacto disso na temporada, mas eu acho que uma mudança é bem-vinda, né? Acho que isso me anima um pouco mais pra essa temporada de All Stars. Eu gostei da mudança, mas assim, o que eu tava achando era, por exemplo, a drag Lip Sync Assassin vem, ganha, e ela que escolhesse alguém do elenco. Eu não tava imaginando que o elenco ia escolher alguém pra ser eliminado. Eu acho interessante eles mudarem essas regras pra ver qual que acaba sendo a melhor opção pra deixar nessa nova trajetória de All-Stars. Então, eu acho que devido a muitas experiências que eles acabaram tendo no All-Stars 2 e no All-Stars 4, experiências assim, negativas que o público realmente levantou hashtag, reclamou nas redes sociais, eles mudaram por conta disso. Então eu acho que nessa questão da votação, se for realmente a votação do elenco, das que estão no bottom 2, no bottom 3 ali, eu acho mais interessante de assistir. E se for realmente assim, formar uma aliança, com certeza alguém poderá sair prejudicado nisso. E a gente não pode colocar a culpa na drag que tá dublando ali, na Lip Sync Assassin, né? A gente tem que colocar na culpa naquelas que acabaram decidindo o destino da outra que acabou sendo eliminada pela Lip Sync Assassin. Pela nossa experiência com o RuPaul's Drag Race nesses mais de 10 anos de show, a gente sabe que toda mudança de regra visa uma coisa básica, que é o drama, são os atritos, que é a confusão generalizada. Então, essa mudança, eu acho que além deles trazerem de volta pra tela essas drags que arrasam nos lip-syncs e nas performances no palco principal, eu acho também que eles visam exatamente colocar fogo no parquinho. Porque quando é uma drag só escolhendo quem vai eliminar, ok, acabou, ali e vida que segue. Mas aí, quando é um grupo escolhendo alguém, o atrito é muito maior, porque se essa pessoa continua no jogo, essa pessoa vai tirar satisfação. E no All Stars, a gente vê que as drags não estão ali pra ficar fazendo a política da boa vizinhança. Ok que elas não vão aparecer tão maldosas como antes, mas elas não vão abaixar a cabeça pras suas rivais. Então, acho que tudo isso é apenas pra fazer com que o jogo mantenha uma dinâmica diferente e mais competitiva mesmo, porque senão vai virar RuPaul's Best Friends Race e ninguém quer ver uma competiçãozinha só de paz e amor, né? Então, acho que é uma mudança boa e que talvez vai nos fazer ficar mais empolgados ainda pro decorrer da temporada, conforme esses atritos gerados pela decisão da drag solo ou então da maioria das drags vão causar aí na convivência entre elas. Agora, pra gente encerrar de fato, de vez, eu acho que vocês podem ficar à vontade pra falar o que, que vocês esperam, quais drags vocês acham que vão realmente surpreender o público, porque a gente tá com um elenco bastante diverso, bem divertido e que tem um potencial sim pra ter um All Stars aí icônico pra gente poder acompanhar. Ah, eu realmente estou esperando muito que a Alexis e a Mariah consigam conquistar o carinho do público por elas serem tanto old school e terem esse estilo meio porra louca. A Onjaina também, por ser uma das drags antigas, uma das drags assim que eu nem preciso comentar, porque eu acho que a favorita de todo mundo é a Shay. Então eu só espero que ela realmente repita o que ela fez na temporada 9. E uma das assim que eu espero que me impressione muito no programa positivamente e tire essa imagem de ser arrastada ou identificada por uma outra drag é a India Farrah, que eu realmente espero que ela consiga se desvencilhar dessa imagem de tipo, ah, eu fui a drag que a Mimi Am First levantou na terceira temporada. Então acho que se tiver essa reviravolta dela conseguir limpar essa imagem e trazer o povo pra esse novo estilo dela, esse novo souvenir, digamos assim, de lembrar ela de um All Stars, ela consiga apagar essa imagem da Mimi sendo a drag carregada. Nossa, muito triste isso, né? De ser lembrado como a drag que foi carregada pela Minion First. Também espero que ela consiga deixar uma marca que converse mais com quem ela de fato é aí no imaginário dos fãs de Drag Race. E eu, assim, tô muito animado pra ver essas queens antigas ganhando o público novo de All Stars, né? Bombando aí as redes sociais delas, que elas possam ser redescobertas. E também de ver mais das queens que eu adoro, assim, como a Shay e a Cracker. Então, tô bastante empolgado. O que eu espero é que as drags mais antigas realmente consigam conquistar o novo público do show e aí tenham seus milhares de novos seguidores nas redes sociais e consigam voltar a fazer turnês pelo mundo afora, porque são drags fantásticas, maravilhosas, e que se a gente hoje gosta do show, é graças a elas, porque elas ajudaram a pavimentar tudo que Drag Race é hoje. Então, se desde o início a gente já tinha uma Onjaina pra admirar, uma Alexis Mateo, uma Mariah Paris Balenciaga, se hoje a gente chega aí, né, na 10ª temporada com uma Miss Cracker, ou uma na 9ª com uma Chiculé, arrebatando milhares de fãs, é porque essas drags no passado conseguiram tornar a arte drag mais acessível e mais divertida de se acompanhar e de se assistir. Então eu torço muito para que as drags mais antigas conquistem um público maior e aquelas outras drags que tiveram uma trajetória meio conflituosa consigam mostrar aí uma grande evolução, seja da India Farrah ou então da Blair Sinclair, porque a Blair Sinclair, uma coisa que me incomodava muito é que ela era muito infantil. Eu acho que isso é um dos fatos de eu não estar muito empolgado pra vê-la. Então, se ela conseguir mostrar esse amadurecimento, que ela de fato agora é uma mulher madura, adulta, isso eu acho que pode me fazer empolgar a acompanhá-la mais ali no programa. Então, eu tô empolgado pro que nos aguarda desse All Star 5. Eu gostaria aqui de agradecer, Rod, né? Tamo aí gravando toda semana. E o nosso convidado, Juan Julian. Foi muito bom conversar com você. Eu sempre gosto de trazer outros fãs do programa pra cá pra conversar conosco, porque é sempre bacana a gente ampliar as vozes que celebram esse show. Então, Juan, fica à vontade para fazer sua despedida e compartilhar a mensagem que você desejar com o nosso público. Gente, eu quero agradecer muito o espaço. Foi um prazer conversar com você, Saulo, com você, Rod. É sempre bom falar de Drag Race, principalmente com duas enciclopédias que estão aí fazendo um trabalho incrível na internet. Sou um grande fã do Draglicious. Até Glitter eu entro no site de vocês para assistir. E quero convidar quem tá ouvindo a conhecer um pouco mais sobre o meu livro, é O Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade, esse livro, título pequeno, e que tem bastante referência à cultura pop. Eu até falo um pouco de Drag Race nele. Por acaso, o nosso protagonista também é fã de Drag Race, que acaba tendo bastante referência do programa. Mas muito obrigado, foi um prazer. Espero estar aqui conversar mais com vocês, porque nunca é demais falar dessa série que a gente ama tanto. A gente também queria agradecer ao Juan, Julian, por ter participado da gente fazer esse podcast junto. Como o Saulo falou, a gente gosta também bastante de trazer outros fãs do programa pra comentar com a gente aqui e não ter só a nossa visão, né? Que a nossa visão, a gente já disse, que é aquela visão old school. Foi bem legal trazer o Juan. Obrigado também pela disponibilidade de vir aqui gravar com a gente. E a gente tá nessa luta de gravar podcast dando nossa opinião e soltando nos streamings pra vocês escutarem. Muito obrigado, gente. Juan, valeu demais por ter participado aqui conosco. Foi um prazer ouvir a sua visão do programa. Eu acho que quando a gente tá comentando nas redes sociais, é muito superficial, por mais que a gente fale muito. Quando a gente tem a oportunidade de sentar e conversar sobre, eu acho que é muito enriquecedor, porque isso prova, né, que a gente tem aí uma audiência muito plural do show, mas que tem uma coisa que rege essa audiência, que é o amor pela arte drag, independente de quem seja artista. A gente tá aí celebrando e comemorando o fato de ter chegado a mais de 10 anos de RuPaul's Drag Race. Então muito obrigado pela participação, vocês que estão nos ouvindo, e eu recomendo muito que vocês também leiam o livro do Juan, O Querido Ex. Ele vai estar em breve disponível à venda na amazon.com.br. Então é isso, gente, muito obrigado por nos acompanhar aí em mais uma edição do nosso Batendo Cabelo com Rod Saulete, e simbora, né, que essa temporada seja muito boa e que a gente chegue no final desse novo ciclo de Drag Race muito satisfeito com as drags, com o programa e com a arte drag no geral. Drag sempre é muito bom e tamo aí pra celebrar sempre. Beijão e muito obrigado a todos por nos ouvirem. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglixas.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com dois L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.